Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Todo, Jovem Nerd, e a nação nerd não pode ser quebrada! Aqui é o Tucano e comer, comer é o melhor para poder crescer. Aqui é Eduardo de Puro Vince Gloto, esse Nerdcast é magia de camponês. Ah! Aqui é Azaghal, o anão, e a história do Gengis Khan que eu conheço é diferente da que existe. Que como assim? Porque eu li aquele romance Lobo das Planícies. Ah, e é diferente. E achei tão maneiro que eu tomei aquilo como verdade absoluta agora. Sempre na cabeça dele é mais legal, né? Ah, sempre na nossa cabeça. Dessa vez nem foi na minha cabeça, né? Foi do Con Ingleton. Muito bem, nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast histórico. Dessa vez vamos falar sobre um dos maiores conquistadores da humanidade. É o Dom Juan, não? Caraca, tá um conquistadores? Quebrou toda a minha... Se enganou. Tá ótimo, e-mail. Não, peraí, cara. Genghis Khan. Canelada. Canelada. Muito bem, senhora Jovem Nerd. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Muito bem, meu amor. Tudo bem, ricos, tudo bem, fudidos, tudo bem, todos? Ai, muito bom. A Zaga está aqui editando na correria. Mas então vamos aos recadinhos da paróquia. Jovem Nerd, VMB 2009. Já sabem, já estamos há vários Nerdcasts dando um recado, né? Uhul! Vale votar, quem já votou pode votar de novo se quiser. Vai lá no link, Jovem Nerd concorrendo com o melhor blog de 2009 pela MTV. Corre o risco de aparecermos ao vivo na TV, olha aí. Isso eu queria ver, gente, por favor, só por isso. Votem agora. Muitos e-mails sobre mais um Nerdcast nostálgico, segunda parte de Brinquedos dos Anos 80, que apesar de ter sido um sucesso, Hitler detestou. Essa semana ele se expressou no site, está insatisfeitíssimo. Cara, como eu ri com isso, cara, muito bom. Foi uma homenagem do Marcelo Silva, do blog Marceland, tem o link aí pra você ver o vídeo e acessar o blog dele no post, da cena do filme A Queda, que já tava, né, já até cansado de tantas versões diferentes que fizeram, mas essa foi uma homenagem ao universo Nerdcast, Jovem Nerd, foi muito engraçada. Adoramos. E nessa onda de e-mail, senhora Jovem Nerd, recebemos, por exemplo, um link da coleção completa de Falcons, do Emerson Lourenço. Clica aí. Olha mas isso. Mas o que é isso? Olha os Falcons. Tinha Falcon mergulhador. Gente, Falcon astronauta. Céu. Eu falei, ele era muito feio, meu Deus. Coitado. Eu não botava ele pra namorar com minhas barbas. O Daniel Ramos mandou uma foto do Lango Lango Stallone. Como assim? Que é o Stallone... De rock? Com luva de boxe? Ai, não acredito. Tem aí o link também pra você ver. Primeiro e-mail, Paulo Correia, 33 anos, gerente de projetos de TI e bacharel em teologia. Agora você bota sua formação também? O pessoal tá ficando podre, gerente de projetos de bacharel em teologia, telefone do Júlio... Endereço, não, por favor, currículo. As pessoas estão botando currículo. É porque tem a ver com o que ele vai falar. Ele quis dar uma propriedade aqui. Sei. Rio de Janeiro, RJ. Vocês fizeram uma mistura de nomes no último podcast quando mencionaram a música Escravos de Jó. Na verdade, Ló e não Jó seria o personagem sobrinho de Abraão que fugiu de Sodoma e Gomorra antes da destruição divina. Era Ló? Ló. Eu nem sabia. Mas que existia. Eu fiquei com essa... Eu sabia quem era Jó. Jó é o cara que sofreu porque Deus caiu na pilha do diabo, lembra? Ele era devoto a Deus e o diabo falou assim, ah, é claro que ele é devoto a você. Ele tem tudo. O cara tem fazer, tem filhas bonitas. Caraca, é o do pilha errada, coitado. Aí o Deus... E aí, beleza, então tira a fazenda do cara. Pá, que pegou fogo. Caraca, tudo. Caraca, eu lembro dessa história. Mas é claro que ele continua tendo fé em você. Sei lá o quê. Será que... E Deus caía na pilha errada foda, ia detonando o cara pra ver se ele continuava acreditando. Caraca, Deus caindo na pilha errada. Caindo na pilha errada. Do cara. Diabo, cara. Pode isso. Coitado, cara. Deixa o cara leproso. Coitado. Fugido. Coitado, Jó. E Ló? Eu não lembro de Ló, só lembro de pão de Ló. Será que tem a ver? Será que tem a ver? Pão de Ló. É só por isso que ele ficou conhecido. Agora você me deixou. Pão de Ló. Pão de Ló. Sodoma e Gomorra. Johnny Ken Itaia, 32 anos, diretor de tecnologia, blogueiro e podcaster. As pessoas estão ficando demais. Você sabe quem é esse cara, né? O Johnny Ken. Não. Você não sabe? Não. Ele é o criador do Migrime. Ah, do Migrime. Olha que legal. Nosso ouvinte. É, o que é o Migrime? sabe que eu tenho raiva desse negócio de Twitter. Tem a ver com Twitter isso? Tem. Eu odeio esse negócio de Twitter. Eu não vou ter Twitter, aquele Twitter que tem lá é falso. Porque o Jovem Nerd fica... Ai, vou twittar. Eu estou por dentro das tendências. Eu tem vou ciúme. É ciúme do Twitter. É, porque fica tudo metido a jovenzinho. Eu vou twittar. Os meus amigos. Estou cagando. Ah, por favor. Os dois episódios sobre brinquedos dos anos 80 fizeram lembrar a minha infância. Não porque eu tive todos os brinquedos citados, mas sim porque meus pais tinham uma loja de brinquedos. E tanto eu quanto meu irmão ficávamos só na vontade. Brinquedos somente no aniversário, dia das crianças e no Natal, como qualquer criança. Yeah. Ai, que sofrimento, tadinhos. Mas isso não se aplicava com os Game & Watch da Nintendo. Como eles não vinham em caixa lacrada, de vez em sempre, eu e meu irmão, na época com 6 e 10 anos, surrupiávamos alguns joguinhos para jogar um pouco. Que isso, Johnny Cash? Olha aí. E depois, com o maior cuidado, passávamos um paninho. Imagina o cuidado de uma criança de 6 anos passando paninho. E guardávamos na mesma posição. Chegamos ao cúmulo de esconder um par de baterias só para não tirar as baterias originais do lacre. Meu Gente, Deus! Claro que ele não vai dar o nome da loja, né? E não existe mais também, né? Assim, esses jogos, então whatever. Como a venda desses joguinhos era uma febre do ano, conheci praticamente todos os modelos. Desde o de uma tela, duas telas, com joysticks e os mais high-tech. Caraca! Que tinha um espelho que refletia a imagem do jogo. Só pra simular cores. Ah, que beleza. Eu nem consigo conceber o que é isso. Um espelho que refletia... Não consegui entender. Alguns meses atrás, achei dois sites que vale a pena dar uma olhadinha. Um com todos os modelos e jogos Game & Watch da Nintendo e outro com várias cópias dos jogos feitos em Flash ou executáveis pra PC. Ah, pra jogar, você poder matar saudades. Ah, eu joguei Pitfall no PC, é verdade. Então, legal, é divertido. É legal sim. Tem aí o link do post também, que o Johnny K mandou, clica aí. Ah, e pra quem nunca viu, vale a pena ver o vídeo do jogo X-Men. Não! Que pra todo mundo na época era X-Men. O que o Tucano falou, um jogo horroroso. Não é para menores, eles são quadrados gigantes, mas não é para menores. Era aquele da tesourinha? É da tesourinha. Se alguém conseguir se excitar com isso, deve procurar um psicólogo. Ah, é verdade. Será que as pessoas se excitavam com isso, né? Ai, cara, não sei. Juliano Bustamante, 25 anos, São Paulo SP. Após ouvir o especial Nerdcast sobre brinquedos dos anos 80, comecei a assistir novamente o episódio piloto de He-Man no YouTube, olha só. Ai. E fiz uma constatação da qual minha cabeça explodiu. O castelo de Grayskull é minúsculo! Não. Está mais por uma capelinha onde se guarda o espelho da feiticeira do que um castelo poderoso. Tô mandando uma imagem que mostra a proporção do tamanho entre o castelo e os personagens, cara, é absurdo. Que isso? Não é isso. Olha só o tamanho do castelo de Grayskull. Tem um link aí no post também pra você ver. Caraca, era um barraco. Barraco de fundido. Gente, eu não acredito, gente. Mas na infância a gente tem noção de que tudo é maior. É, pois né? É, ele continua aqui. Antes eu tinha uma lembrança que o castelo era imponente. Talvez devido ao ângulo de visão da parte frontal em perspectiva na hora que o He-Man se transformava. Mas olha só, cara. Caraca, cara, é assustador. Feio, total. Aliás, isso... Você já parou pra pensar? O castelo de Grayskull, teoricamente, era o lugar dos good guys. Por quê? É o lugar de onde viu o poder do He-Man. E o castelo é todo evil. A montanha da serpente é menos sinistra que o castelo de Grayskull. Cara, sério, isso bota em pauta uma discussão sobre as verdadeiras intenções do esqueleto do Rei Randor. Ai, começou. Às vezes o esqueleto queria libertar esse povo. Ai, meu Deus. E só que a gente tá contando, tá ouvindo a história pelo ângulo do Rei Randor lá, cara. Ah, é muito nerd isso. Por que os humanos têm que ser os bons? Pois é. Marcelo Dores, 37 anos, psicólogo. Esse só botou psicólogo, Manaus. Já é a quarta vez que eu lhes envio um e-mail, mas whatever. Muito bom acompanhar as histórias sobre os brinquedos dos anos 80 e perceber que outros humanos no planeta passaram uma infância parecida com a minha. Mas vamos ao que interessa. Azaghal comentou que o telejogo seria um serviço de jogos por telefone. Olha aí. Mas parece que ninguém lembrou, nem o próprio Azaghal, que no Nerdcast número 10... Nossa! Sobre nostalgia tecnológica. Nossa, nostalgia e Nerdcast, né? Lá pelos 9 minutos do programa, Azaghal e Blue Hands explicaram como funcionava o sistema de telejogo. Caraca, que excelente. Boa lembrança. A gente, né, atende realmente aos nerds, né, cara? A galera lembra de tudo mesmo. Nerdcast número 10, 9 minutos, versículo 2. Exato, né? Gente, parece um... Né? Já tá bíblico o negócio. Tá bíblico. Não é uma canelada, mas infelizmente o Tucano terá que dar o braço a torcer, pois o helicóptero do boneco Falcon não voava sozinho. Olha aí! Nem motor ele tinha. Tucano é maluco. Seus atrativos eram um cabo com gancho e um dispositivo que permitia as hélices girarem. Fato que, pela tosquice dos comerciais da época, levavam as ingênuas crianças a acharem que ele voava sozinho. Olha aí, tem um link pra você ver o helicóptero. Aí, Tucano! Aí, Tucano! Tinha um cabo com gancho? É, pra rebocar coisas. Ah, tá. No chão. Alexandre Vieira, 26 anos, designer Barueri. Não sei se conseguirão ler meu e-mail, mas acredito que estou mandando muito em cima da hora, mas não custa tentar. Não, pode mandar até em cima da hora, até quinta-feira. O último Nerdcast sobre brinquedos dos anos 80 despertou antigos traumas de infância. Sim, é isso mesmo que leram. Eu tive um príncipe Adam. Olha aí, uma pessoa. Claro que não por minha vontade. Pedi a minha mãe o He-Man e, obviamente, no melhor estilo, dane-se, só achei esse, ela trouxe o príncipe Adam. Indignado, questionei o presente. Olha aí, tá no seu direito, né? E disse que queria o He-Man, pô. Mas no maior mind game a qual fui submetido, minha mãe simplesmente disse, ele vai virar o He-Man. Ah, não acredito, ele acreditou. E ele, coitado, tadinho. Acreditou a vida toda. E aí, vai ou não vai virar? Ficava ele lá. Virou o Iber. Ai, tadinho, gente. E a grande atração dessa leitura de e-mails, André Henrique, senhora Jovem Nerd, mandou a nova versão de Atirei o Pau no Gato. Ai, meu Deus. A versão politicamente correta que a gente vai tocar agora. Olha aí. Cara, se o Google vir isso, ele vai ter um AVC. É muito politicamente correto. Genghis Khan, ou Genghis Khan também, serve. É. Depende da época, senão você pode chamá-lo de Temujin. Temujin, exatamente. Pode ser também Genghis Khan. Genghis Khan, olha, essa eu não conhecia. É o correto. É o correto? Genghis Khan? Genghis Khan, ou Genghis Khan, é uma versão iraniana, persa, né? Olha só, o grande inimigo. O que significa Genghis Khan? Na verdade, ninguém sabe ao certo o significado correto, o mais aceito, né? O soberano maior do que o oceano. Seria o chefe dos chefes, assim. Eu conheço como rei universal, líder de todos os homens. Serve também? Esse é o significado, não ao pé da letra, mas o que queria dizer. Também pode significar sorte, né? O quê? Sorte? Mas então, vamos contar a história, porque a gente conhece muito bem a Idade Média Europeia, né? Castelos, armaduras, cavaleiros... Cruzadas. Ah, sim, é. Acho que a Idade Média, todo mundo... Acho que é muito, muito difícil da galera visualizar, né? A Idade Média Ocidental, né? Exato. Só que a gente não estuda, nem um pouco, principalmente na escola, a história do Oriente, né? E a Idade Média do Oriente, cara, tem um nome. Genghis Khan. De verdade, a gente não estuda isso, não conhece a fundo, mas em 1995, o Washington Post fez uma pesquisa pra saber quem é a personalidade mais importante do milênio. Uh-huh. E foi escolhido o Genghis Khan. Olha só, muito bom. A pesquisa foi feita em que círculos? Provavelmente entre empresários que admiravam o estilo agressivo dele. Mas uma coisa também que a gente tá falando de Idade Média do Ocidente, o que também é interessante a gente saber sobre Genghis Khan é porque ele foi um dos que poderia ter sido responsável por esse embate do Oriente com o Ocidente, né? Como a gente sempre fala, que nunca teve, né? Uma luta entre um cavaleiro medieval e um samurai, vamos dizer. Tudo bem que os mongóis não eram samurais, mas eles quase fizeram isso, né? Porque você sabe, né? Os mongóis, eles pararam nos portões de Viena, né? Pois sabe é. Disso. Sim, com certeza. Então por isso que talvez ele tenha essa importância tão grande também, né? O interessante do Genghis Khan é que ele não foi destruído, não foi derrotado, não foi morto, né, cara? Isso que é o diferencial dele. Exato. Ele foi conquistando até o momento que ele morreu simplesmente de velhice. Sim. Né? E aí os filhos dele continuaram conquistando, né? Continuaram. Normalmente esses caras conquistam, depois perdem tudo e se fodem. Exato. Né? Eu tenho uma dúvida. Parece que existe uma divergências históricas, porque quando a gente foi estudar os persas, pra falar de 300, Esparta, o cacete, a gente estudou que o Império Persa foi o maior império do mundo. Aí a gente vai estudar Alexandre Grande, e o Alexandre Grande conquistou 90% do mundo conhecido. E agora, quando eu tava estudando Genghis Khan, falando, olha, Genghis Khan teve um império 4 vezes maior que o de Alexandre, 2 vezes maior que o Império Romano, é o maior império do mundo. Tucano tem a resposta. Ah, então por favor, Tucano, esclareça. Fala aí, Tucano. Quem teve o maior império do mundo? Uma rainha chamada Vitória. O maior império do mundo foi o Império Britânico com 36,6 milhões de quilômetros quadrados. Ah, é verdade. O sol nunca se punha no Império Britânico. É, mas sabe qual é a parada do Genghis Khan de diferente dos romanos e de quem seja? No caso dos romanos, eles conquistavam os territórios e anexavam, misturavam lá os soldados dele com o povo local. Sim. E transformavam aquilo no Império Romano, né? A terra ocupada, né? Isso, faziam estradas, aquela coisa toda. Já os mongóis, eles simplesmente eram donos. Passava, agora é meu, mija no chão e vai pro próximo. É bem por aí mesmo. Não, eles construíam iurtas maravilhosas pras pessoas. É, não, eles iam fudendo tudo, cara. Matando e onde tinha fogo era deles. Olha esse império chamuscado, até onde a vista vai é seu. Exato, é mais ou menos isso. Eles não se preocuparam em estabelecer laços com a população local, deixar pessoas, né, cara, criar estrutura. Eles eram um povo, assim, numericamente, o povo mesmo em si, era com um número baixo, assim, de pessoas. Comparando com os outros países, os reinos em volta. Então eles sabiam que se eles chegassem e tentassem dominar e estabelecer um domínio assim, mais como Roma fazia, tipo colônia, assim, alguma coisa assim, eles não iam ter como administrar isso. É, então o que eles faziam? Eles destruíam tudo e falavam assim, agora você é o meu vassalo. Se você resolver que não quer mais ser meu vassalo, a gente volta aqui e destrói tudo de novo. Exatamente. Aí ele falou, então tudo bem, cara. Quem que você quer? Minha filha? Toma minha filha. Exatamente, exatamente. É, tem outra coisa importante. Antes que a gente entre nos detalhes das conquistas, nos detalhes históricos, é importante entender o seguinte também, né? Você viu, o Império Romano, a gente tá comparando, né? O Império Romano, ele começou Roma, né? Começou com as 7 colinas lá de Roma e foi se expandindo depois pra Itália e assim aos poucos, né? Quer dizer, foi uma coisa bem lenta, vamos dizer assim, né? A grande diferença do Genghis Khan é o seguinte, cara, que ele conquistou a China, chegou na capital da China. Exato. Quando ele chegou na capital da China, ele ganhou de bônus o império inteiro. O império chinês já era gigantesco, cara. Então é por isso que um cara conseguiu estabelecer um império tão grande, porque ele chegou na capital e no momento que ele tocou a capital, ele pronto, o império é dele, entendeu? A China era dividida em 3 impérios. É, ele conquistou o Império do Norte. Ele não conseguiu conquistar a China inteira, ele na verdade conseguiu conquistar o Império do Norte, existia, e o Song, o Império Song, que era o maior, foi só o neto dele que conseguiu. Mesmo assim, Tucano, eram territórios imensos, além de serem uns territórios muito grandes, a China já era unificada muito, muito antes de Roma, cara. Em 1500 a.C. a China já era um reino, entendeu? Então já era uma coisa muito grande. Aham. Vamos ao início da vida de Genghis Khan, que não tinha esse nome. Nasceu como Temujin. Isso. Esse era o nome dele. Dizem que ele nasceu com um coágulo na mão. É verdade, pode crer. E que isso era profecia, foda e tal. Qualquer porra diferente era profecia. Né? É. Ele nasceu com sangue nas mãos. Pode crer. Sensacional, verdade. Eu devia ser um xamã, alguma coisa assim, cara. Eu ia me dar muito bem, cara. Mas no livro do Con England, ele conta que o Temujin era filho do Khan da parada. Porque Khan é o senhor. Não, mas não existe, não tinha esse título ainda. Tinha. Khan? Cada tribo mongol tinha o seu Khan. Ah, eu achava que Khan tinha vindo com ele. Não. Ele foi o puta Khan. Entendeu? Khan de todos os Khans. Assim, a história toda que eu vou contar, vou dizer de novo, não é baseada em nenhum fato histórico, é baseada no romance só. Não, calma, tu não pode misturar assim. Mas o que conta o romance É que as tribos mongóis eram todas independentes. Não existia unificação. Não, era cada um por si. Morra o resto. Exato. Inclusive, eles não eram chamados mongóis. Tinham várias tribos, né? Tinha os merquites, tinha os tártaros, querates. E eles brigavam entre si toda hora. Brigavam, mas acabavam que precisavam um dos outros, né? Assim, pra fortalecer o sangue, né? Tem que misturar, né? Ficar todo mundo ali... Aquele sangue vai ficando aguado, né, cara? Tem que dar uma mexida. A história que eu pesquisei, eu tenho um livro que... História das Guerras, Demetrio Magnoli. Muito bom. Ele era filho do Yesugei, que era o líder de um clã. Eu era o filho do Piada Pronta, né, cara? Se o macaco de Simão estivesse aqui, ele tava rolando no chão. Né? Esse cara, esse clã, ele encontrou uma caravana e raptou uma mulher, que era uma princesa de um outro clã, e se casou com ela, e o primeiro filho foi ele, o Temujin. Uh-huh. Esse negócio de roubar a mulher dos outros era comum lá nessa época. Era. Roubar cavalo e mulher dos outros era carne de vaca. Exato. O carne de cavalo, como queira. É por isso que eles são grandes arqueiros, né, que são uma perícia foda em furar olho, né? Puta, Só que nessas de um roubar o outro e tal, não sei o quê, o pai dele, o Piada Pronta, foi envenenado pelos tártaros. Serviram lá um molho pra ele. Uhum. Molho tártaro. E aí o pai dele morreu. Ah, mas olha aqui, olha como a história é muito melhor quando ela era uma ficção. Sem estar presa às amarras históricas. Na história do livro, ele foi levar o Temujin na tribo vizinha pra conseguir uma esposa. E na tradição mongol do livro, ele tinha que ficar um período lá, levando porrada dos outros pra aprender a virar homem. Na volta, ele encontrou uns outros caras que foram viajando meio que com ele. O pai do cara. Ele se achava tão foda que ele falou, vou viajar sozinho, não preciso de guarda, não preciso de porra nenhuma. E aí esses caras colaram nele. E olha a cena que maneira do livro, cara. Eles estavam acampados. Olha aí do livro. Conversando, sabe, papo genérico de mongol. Cavalo, né? Cavalo, esse tempo, né? Aí um dos caras, a Rios Calça, cagou ali na frente de todo mundo. Cagou agressivo, assim. Escreveu o nome? Fez Sunday. E aí os caras foram e esfregaram a espada na merda. Lutaram com ele, cortaram ele. Porra! E aí ele se envenenou, teve uma infecção dessa merda. Caraca, que nojo! Porra, mas é uma parada muito melhor do que um envenenamento whatever. Botou manga no leite do pônei e o cara morreu. A parte do molho é xiste, viu? Eu não sei como é que ele foi envenenado, pode ter sido assim. Mas ele matou os três caras, já que foda. Ó. Oh. Então, o Temujin tinha 9 anos de idade. E aí, quando o pai dele morreu, ele devia ser um clã muito filho da puta, né? Porque o clã mandou embora a família dele, e, tipo, em petição de miséria mesmo, sacou? Eles viraram indigentes. É, eles foda. A pior coisa que pode acontecer com um mongol é ele ser um mongol sem tribo. Uhum. Porque o cara é um pária que ninguém quer ele, ele foi abandonado. Então, ele é tido como, sabe, escória mesmo. Não, e só tem deserto daquela porra, né? Você vai pra onde, né? Pra tu ver como o cara é foda. Ele, os irmãos e a mãe sobreviveram nessa merda sozinhos, cara. E aí ele matou um irmão, isso tem no livro, porque o irmão ficava miguelando comida. É isso mesmo, isso é verdade. O irmão ia caçar, né? E ficava com a comida pra no ele. No livro é mó drama, eles fazem arco e flecha com um pedaço de cueca, sabe? Não, mas aí eles pegavam lá meia dúzia de folhinhas e um peixinho e cada um comia um pedacinho, todo mundo numa tusquela. E o outro irmão comia a comida do ratatá e tava cada vez mais gordo, filha da puta. Uh-huh. Aí um dia eles foram seguir e o cara tinha um galinheiro, a criação, sabe? E tava enchendo o c*** de comida. Ele caçava, pô. Aí o Temujin falou, filha da puta. Mas eu vou acabar com a tua graça agora. Meteu-lhe uma flecha nos cornos. É. Com 12 anos, ele já era um guerreiro e tal, não sei o quê, porque tanto que uma horda tinha roubado alguns pertences da família, e ele foi atrás dos caras, matou os caras e trouxe as paradas de volta. Com 12 anos na Idade Média, né, cara? Ou você era muito macho, ou você tava fudido, né, cara? Exatamente. Não tinha escolha, meu irmão. Não tinha. Mas o Temujin tinha um amigo de infância, Jamuka. Que a gente pode chamar de Samuka. Então, Jamuka foi o grande amigo da infância dele, fez pacto de sangue e tudo com ele, né? Aquele negócio de cortar pulso. Isso não tem no livro, eu te conheço. Tá. E aí junta a mão com sangue, eram irmãos de sangue, que nem, né? Precisava cortar a mão, que já tinha sangue na mão, nem precisou cortar, deu uma enganada. Esse amigo dele, o Jamaica, ele também era filho de Khan, não era? Ele era nobre também, assim, da sociedade dele, só que ele tinha uma vida mais abastada. Como é que é uma vida abastada no, na Mongólia, cara? Todo mundo só tem uma cabana e um cavalo, pô. Aí é que tá, o pobre tinha uma cabana e um cavalo, e o rico tinha uma cabana e uma égua, porque eles tomavam leite de égua fermentado, né, que chamava cumis. Isso. Então, mas os mais pobres tomavam leite de cavalo. Que escroto, cara. Tá bom. Levando em conta que o Temujin era um mendigão foda do deserto, o amigo, ele tinha casa, ele era filho do... Não, mas sabe o que pega? Porque eu acho que cada tribo tem o seu Khan. Isso. E as tribos não se davam muito bem, então como é que ele tem um amigo numa outra tribo? Não, mas não eram todas as tribos que... Umas se aliavam pra guerrear com outras também. Mas no livro entendeu? Eles não tem isso, cara. Para com isso, porra! Aí ele começou a despertar, assim, a conquistar a liderança da galera que também vivia estilo mendigão, sacou? Ele começou a fazer uma tribo de exilados. Isso aí. Nessa época, você não era dono de porra nenhuma. Se você estivesse lá, limpando a bosta do teu cavalo, viesse um cara, tu cortava tua cabeça fora, levava teu cavalo, tua mulher, acabou. Acabou, ninguém reivindicava porra nenhuma. É. Isso numa tribo. Você imagina você ao Léo no deserto, cara. Porra. O nego fazia, acontecia com você. Então quem tava no deserto tava muito fudido. Ele começou a juntar essa galera de fudidos pra fazer uma tribo de... É, já que vocês estão fudido também... De renegados. Né? Devia ter o Lorenzo Lamas no meio dessa galera. Aí me fala, cara, se isso não é clichê, eu não sei o que que é, né, cara? E, no entanto, é real. Mas é, verdade. Mas, então, ele foi achar uma esposa para casar, já quando estava... Mas aí ele já estava o senhor da tribo dele. 16 anos, ele se casou. E foi a mulher que foi esposa dele pro resto da vida. Ah, que bonito. Que ele roubou. Não roubou, não. Roubou. Roubou? Roubou. A mulher dele, ele roubou? Roubou. Ela se amarrou. Tem certeza? Eu não li nada sobre isso. Roubou, cara. É tradição mongol. Ah, não. Tradição é. Cara, pra que você vai pedir se você pode pegar? Então, aí quando ele começou a liderar os Renegades, ele começou a procurar os líderes que eram ligados ao pai dele. Uhum. Honra essas coisas que hoje em dia não existem mais. Sim. Então, mas ele chegava na humildade, chegando, jurando vassalagem a eles. Uhum. Tô armando uma parada aí nova. Era bem assim. Fazer uma parceria, né? Tamo junto e misturado. E aí ele encontrou um cara que era fudido, que chamava Togril. Ó, mega guerreiro. Ele era líder de uma federação de tribos, tá ligado? Então ele já tinha unificado algumas tribos e ele era o Khan dessas tribos todas. Uhum. E aí ele foi lá cheio de homenagem, chegou, ah, você é o Khan, meu pai. Vem cá, meu pai, né? Aí passou a ser protegido por esse Togril. Ah. Que o nome dele completo é George Foreman Togril. Trapalhões! Trapalhões, meu tá foda. Tomou Togril, a dor sumiu. Tá demais. A galera tá pior que o senhor. Mas e aí, ele fez essa aliança e como é que foi? A primeira merda que deu, pra variar, roubaram a esposa dele. É, exatamente. Os merquites. Ele devia ter ficado bolado, por isso que isso era pra dar normal. Não. É, deixou solto, meu irmão. Isso devia ser o assunto da fogueira, cara. Pô, roubaram minha mulher ontem, tive que buscar. O outro, porra, a minha é tão ruim que devolver. Não, mas a parada é o seguinte: roubar a esposa é normal, mas ter a esposa roubada é sacanagem, né? É, exato. Eu acho que o cara tá na pretensão de ser o Gengis Khan, né, cara? Ah, pois é. Mas quando ele casou com essa mulher que ele roubou ela, depois que tu rouba, fica tudo certo, sabe? A pessoa pode reivindicar de volta e criar uma guerra entre tribos e morrer todo mundo. Ele pode falar: beleza, toma aí uma pele e parabéns, seja feliz com minha filha que você roubou. No caso dele, a família falou: ó, que ótimo, tome uma pele. Aí deram um casaco de pele lá pra ele. Então a mulher valia pra caralho. Ela não era pouca merda, ele roubou uma mulher que era valiosa. Dizem que ela era bonita, né? Porque uma coisa... Aí, né, depende da concepção de cada um, né, cara? Não, sim. Mas a mulher bonita naquele deserto infernal valia muito, cara. Mulher bonita tinha 3 dentes. É, exato. O padrão de beleza mongol devia ser uma coisa maravilhosa, né, cara? Quando raptaram lá a mulher dele, os Merkits, ele foi pedir ajuda pro Togril e pro Samuka, né? Samuka. Pro amigo dele, Samuka. Uhum. E aí ele vai lá e recupera a mulher. Só que a mulher volta grávida, brother. Olha aí, que merda. Mas peraí, ela não voltou grávida com barriga de 8 meses. Não. Ela voltou normal, ele, oi, tudo bom, vem cá, meu amor. E ela ficou grávida no dia seguinte, ele ficou, cara, e agora? Ah, ele sabia que não era dele. Ah, mas ele não tinha certeza, né, cara? Naquela época, não, a mulher ficou ontem. Mas você vê que denota uma certa humanidade a ele, né? Uhum. Por quê? Você pensaria que o Gengis Khan, o destruidor de reinos, faria. Uhum. Quando a mulher volta grávida. Vida, brother. Uhum, mas não foi nada disso. Ele gostava dela. Gostava. Ele gostava, tanto que ele criou o bebê como se fosse filho dele. Muito bom. Ele foi o primeiro arquiteto de projeto pronto. E qual era o nome do filho dele? Dos outros? E aí ele começou a despontar como líder, não só dos renegados, mas de todos os caras do exército que seguiam ele e seguiam o Jamuka, começaram a admirar ele. É porque ele era um guerreiro foda. Tinha um camarada chamado Subodei, que era um mega guerreiro, huge. Então, o cara era foda. Não, sabe que um dos nomes que pode ser chamado ele? Ah. Subotai. Subotai. Ah, olha aí. O Conan não tem, né? Eu lendo sobre o Gengis Khan, eu vi tanta coisa, cara. De Conan. O nome que se dá pra, na sociedade mongol, o clã paterno chama é Obok, que incluía a linha consanguínea, que se chama Uruk. Olha só, que bonito. Tu vê como é bom ser linguista, cara. Mas então, o Subodei era um grande guerreiro. Se o nome dele pode ser conhecido como Subotai, tem por que chamar de outro nome. Tá bom, Subotai, um grande guerreiro. Amigo do Conan. Amigo do Conan e plus, campeão mundial de surf, né? Temujin dava muita bola pra ele. Esse cara vai ser um general meu, vai ser um capitão, vai ser um cara foda aqui de alta patente. Beleza. Só que o Jamuka achava que não rolava porque o cara era filho de pastor. Era parada isso. Meio caminho das Índias. É, ele era um Dalit. E ele achava que pra ter um alto cargo, uma alta patente militar, qualquer coisa, você tinha que ser bem nascido, tinha que ser filho de novo. Ele não achava, isso era uma tradição whatever mongol. Mas é o que ele achava, mas o Temujin, como era um outsider, o cara que foi expulso, ele sabia dar valor pra quem veio de baixo. Sim. E aí, cara, isso começou a criar uma certa tensão entre os dois caras que eram amigos de sangue desde a infância. Samuka viu que ia sobrar pra ele. Foi, cara. Falou. Não tem como ter dois picos numa tribo só. Bom, aí eu não sei o que acontece entre essa pequena desavença e eles se tornarem inimigos mortais. Deve ter sido besteira. Nego nem lembra. Lembro por quê, né? Antes... É tipo Edmundo e o Romário, né, cara? Mas eles viraram grandes inimigos. Cada um foi pra um lado, cada um foi pra sua tribo, né? E crescendo e tal. E um dia, Jamuka invade a tribo de Temujin e mata geral, sequestra os generais dele, deixa ele derrotado e humilhado. Pera aí, tem que dar detalhes sórdidos, né, cara? Por favor. Os generais do Temujin foram cozinhados em água fervente. Isso. E ele ainda arrancou duas cabeças de um soldado. Duas cabeças de um soldado? Caralho! Cara, foi mais cruel do que eu pensava, meu irmão. Ai, não. Não, tudo bem. Foram... Pegou a cabeça... Choco-se dois soldados. De alguns. Fez um buquê de cabeças e pendurou no cavalo dele e saiu desfilando pela vila pra mostrar quem é que manda. Tem que saber intimidar, né, cara, nessa época. Ah, pois é. Não, mas... Um cordão de cabeças era foda. Não é pra qualquer um, cara. E nego achando nojento o Dolph Lander com cordão de orelha, né, cara? Cara, Temujin... tinha como filosofia própria, não se deve lutar uma batalha que você já sabe que vai perder. O famoso, ele deu 10 na pata. Deu 10 na pata do viado que é meu otário. Aí depois que ele ficou sabendo que os generais dele foram cozidos e tal, ele era meio teatral, né, assim. E aí ele, eu prometo, juro que nunca mais terei derrotado e nenhum falou. General meu será humilhado. Exatamente. Ele não tinha ninguém lá, né, ele falou sozinho. Tinha a galera dele lá. Era ele e o escriba, né, cara? Fato é que ele começou a construir o seu exército. Não, ele foi pra China. Ele se exilou, teve que fugir. Ficou 10 anos na China. Olha só. Mas ele começou começou a juntar gente, a treinar a molecada desde criança a atirar com arco e flecha. Uma coisa muito legal sobre os arqueiros montados, mongóis, é que eles... Não. Todo arqueiro mongol é montado. Isso é... Tá bom. É standard, é da classe. Tá bom. Os arqueiros mongóis é que eles aprendiam a soltar a flecha apenas quando os cascos do cavalo estivessem no ar. É, porque o cavalo faz aquele, né? Pocotó. Pocotó. Pocotó. Pocotó. Pocotó. E quando ele faz pocotó, agora tu atira. Aí, pocotó. Eu nunca entendi o pocotó, porque o cavalo tem quatro patas, né, cara? Tá faltando... Duas encostas no chão ao mesmo tempo. Exato, no galope. E é muito... Assustador seria se fossem cinco. Caraca. Aí, se tratando de pônei, né, cara? Era pocotó e... raspando a glande na areia. Quando tu escutasse só o arrastar, tu larga a flecha. Mas outras coisas interessantes sobre os guerreiros mongóis é que eles faziam tudo em cima do cavalo. Uhum. A ponto das pernas deles ficarem curvadas. Sabe aquela perna de cowboy? Sim, sim. Ficavam, cara, porque os caras passavam desde criança muito tempo montado. Uhum. Dormiam na porra do cavalo. A região era uma grande planície, né? E isso é perfeito pra criação de cavalo, né? Eles Exato. Têm muito espaço livre e tal, então não é à toa que as planícies de Rohan é o lar dos grandes cavaleiros da Terra-média e tal. E eles tinham um verdadeiro vínculo com os cavalos. Eles não eram escrotos, matavam os cavalos a troco de nada. Uhum. Eles cuidavam bem pra caralho os pôneis deles. Fazia trança. Fazia trança. Tem aquela história que eles botavam, se eles tivessem carne, tivessem caçado ou qualquer coisa do tipo, eles colocavam a carne entre o cavalo e a sela. Olha só. Isso. Por dois motivos. Pra amaciar a carne. Uhum. Devia ficar uma bisteca que era uma beleza. E o outro era pra proteger o lombo do cavalo. De ficar muito tempo ali. Chegava ao ponto, se eles não tivessem caça ou mantimentos, eles comiam uma mistura de leite da égua. Os ricos. Não. Com sangue. É mesmo? Eles faziam... Sangue de quê? Do pônei. Do pônei? É. Faziam sangria fazia no pônei? Faziam um pouco, né? Tiravam um pouco de sangue, olha, misturavam só com leite e, né, era tipo um... Tem que ser guerreiro mesmo. É, parada de viagem, de, né, cara? Foda. A última opção, né? E aí os caras iam sobrevivendo assim durante um período. Foda, sim, cara. Isso. É isso que eles chamavam de Grud, não é? Não sei, cara. É o Grud. Grud. É isso mesmo. Hoje em dia é conhecido como Angu. Que pra vocês terem uma ideia, o pônei mongol é considerado hoje o único cavalo selvagem, né? Ele existe selvagem, não domesticado, né? Dizem que uma vez um cara atravessou 160 quilômetros saindo de manhãzinha e chegou ao anoitecer com o pônei mongol. Boa, com o mesmo pônei? Mesmo pônei em terreno selvagem, montanhoso e o cacete. Puta, isso é uma lenda também, né, cara? Bom. O que diz, assim, o que eles falam é que o pônei mongol conseguia, fazia grandes distâncias, mas eles iam trocando de 40 em 40 quilômetros, né? Uhum. Era o pônei express, sim, medieval. Então, falavam que eles faziam, se tivesse descansado, eles faziam correndo 45 quilômetros por dia. E aí ele trocava de pônei e fazia mais 45. Eu tenho um livro sobre cavalos, falando sobre cavalo do mundo inteiro, que justamente conta essa história aí de um cavalo que uma vez conseguiu percorrer 160 quilômetros. Tava na merda. Chegou e morreu, né, cara? Exato, claro. Porque esse Pony Express que eles faziam, que eles tinham vários postos a distâncias específicas, um mensageiro conseguia viajar até 200 km num dia. É, porque de 40 em 40 km trocava de cavalo. Ah, 200 km é coisa pra caralho. Porra? Não duvido, não. De cavalo? Ainda mais no terreno que favorecia isso pra caramba, né? Tava falando com meu pai outro dia, ele sabe que ele trabalha no Oriente, né? Ele pilota avião, então ele falou que tá sobrevoando a Mongólia, cara, e fala que passa horas, horas, horas e é parado só descampado, ainda hoje, cara. A Mongólia, assim. Terra-média, né, cara? Total, não é difícil, né, ser imperador dessa porra, né? É. Tu achava que era imperador. Às vezes tu... Ah, conquistei, taquei fogo, fiz a miséria aqui, vou embora. Aí tu partia, 5 dias depois apareceu uma galera. Exato. Já montava a churrasqueira dele ali, já fazia. Exato. Ninguém vai vir conferir mesmo, que se foda. Quer falar que é dele, fala. Whatever. Ah, okay. E o nome do aeroporto é Gengis Khan. Porra, sensacional. Depois de 10 anos no exílio, o Temujin volta pra Mongólia e se alia com o George Foreman. Ó. Oh. Mas quando ele foi pra China, ele ficou fazendo o que lá? Ele aprendeu alguma coisa, trouxe alguma experiência da China ou não? Só aprendeu a escarrar no chão? Não dizem, cara. Ele sei que quando ele voltou, ele já voltou com uma galera e se aliou ao Togril. É, todo grande líder tem um período de exílio que ninguém sabe o que aconteceu. É o famoso período misterioso. Exatamente. E aí ele luta contra os tártaros, que é aqueles que mataram o pai dele. Uhum. Vencem os tártaros. Vendetta. Aí ele começou a crescer o poder dele de novo, assim, né? Porque o nego via ele na batalha e falava assim, não, esse aí que eu quero pra chefe. O Togril grelhando hambúrguer ali, mó pança. A gente quer o Temujin. Aí começou a rolar uma rivalidade entre os dois. Uhum. Aí o que, que o Temujin faz? Porrada no do Togril. É claro. Aquele que ele chamava de Camel Pai, que era amigo do pai dele, que ajudou ele a pegar a mulher de volta. Ele vai lá e mata o cara e vira o chefe de todos aqueles clãs lá, aquelas tribos que o Togril chefiava. Uhum. Ele passa a ser Khan dos Queirates. E que ninguém conferia mesmo quem era o líder, quem não era, né? O cara fala assim, ah, agora sou eu, agora tá ótimo. Mas é aí que ele juntou o exército dele, não foi? É, aí ele ficou com um exército poderoso mesmo. E aí ele foi fazer a parte final da vendeta dele. Exatamente. Seria o final do primeiro episódio. Mas ele não foi arregimentando tribos pra mega tribo dele? Foi, mas no passar do tempo aí, ele já tinha submetido os tártaros, ele tinha a galera dele, tinha submetido os queirates, e aí ele foi pra cima do Samuka. Porque o que eu li na ficção histórica é que ele chegava e falava, olha, vocês podem simplesmente se juntar a mim, uhum, e a minha mega tropa, uhum, e aí acabou essa palhaçada de Khan, eu sou Khan e acabou, ou eu vou matar todos vocês. Sim. É o famoso Join Us or Die. Join Us or Die. Exatamente. E ele, às vezes, lutava com as tribos, né, que não queriam se juntar, e os guerreiros que sobrevivessem à batalha e tal, ele não matava nem escrotizava. Às vezes ele ia matar e escrotizar só pro prazer da coisa. Mas ele pegava e falava, olha, vocês querem continuar nessa palhaçada ou vocês querem se juntar a mim agora, já que vocês tomaram couro do c****? É. O nego fala, não, tudo bem, beleza. Mas então, o combate final entre Jamuka e Temujin. Então, 14 anos depois, ele encontra o Samuka. Eles se encontraram em batalha. O exército do Jamuka foi o maior exército que ele até então tinha enfrentado, mas ele tava forte agora e aí conseguiu vencer. Só que o Jamuka fugiu. A boa e velha tática mongol do Daderna Paz. Foi uma boa batalha com os arqueiros, cavaleiros vindo pra cima deles, detonando flechas ainda à distância. E eu ouvi num documentário maluco da BBC que a gente viu aqui, eu não sei se é verdade, se o cara tava empolgado, ele falou que uma flecha mongol pode chegar até 500 metros. É. O que é uma distância pra lá de impressionante. Meio quilômetro, né, cara? Se você jogar pra cima, não duvido não. Pra você ter uma ideia, os arqueiros mongóis tinham cadência de tiro deles, era 12 tiros por minuto, brother. Coisa pra a caralho. Galope. É coisa pra caralho, cara. É um a cada 5 segundos. Putz, é muito rápido, cara. É muito elfo, né? Porra! Eu queria ver os elfos contra os mongóis, cara. Bom, o que acontece? O Samuka, como vocês falaram aí, né? Ele foge, né? Samuka, para com isso. Vai. Não, porque a gente tem que tentar lembrar pelo nome que a gente compreende, né? Tá, ninguém entende. Professor de cursinho fica milionário com essas analogias, cara. Tá bom, vai lá. Lembra quando a gente leu o Córneo que tinha o caldeirão de quentinho no Bocaiúva? Que? Olha só o Nerdcast do Korra que você vai ver. Bom, dois generais dele acharam assim que podiam se beneficiar de alguma coisa, com um acordo com o Genghis Khan, né? E entregaram o Samuka lá pro Genghis Khan, né? Só que não deu muito certo, porque ele ficou meio nervoso com isso, achou que considerou uma traição. O que foi, realmente, né, cara? O que foi, Porra, o cara era amigo dele também, apesar de ter essa contenda aí, eles eram amigos, né? Então ele ficou bolado, matou, cortou a cabeça dos generais, né? Olha só. Detonou eles, né? Falou, olha, você pode ir embora. Cara, você tá liberado. Pegou até leve, porque se fosse o Samuka era muito pior, né? Só que o próprio Samuka pediu pra morrer, né? Falou, não, eu quero me matar, porque eu não posso conviver com isso e tal. E aí esse foi o fim dele, né? Diz que ele falou que como só existia um sol no céu, só deveria existir um senhor na terra. Olha aí. E era ele. A senhora tava de parabéns, cara. O cara ficava no exílio, fugindo, ficava pensando nessas paradas. Se o cara me pegar, eu tenho que ter alguma coisa decente pra falar, né? Não posso falar simplesmente... Também o cara cavalgando aquela planície de noite, né, cara? A cabeça do cara ia ficar mil, né, cara? Não tinha Nerdcast pra ouvir, né, cara? Então, cara... Mas ele pediu uma morte honrada, que dos termos mongóis é quebrar a coluna. É não derramar o seu sangue, parece. Não derramar o sangue? Então ele quebrou... Eu sei que ele quebrou a coluna dele. Essa foi um monte de honrada. Cara, se eu chegar... Eu aviso, assim, a todos que possam ouvir o Nerdcast em todos os continentes e tal. Se algum dia, por acaso, eu for derrotado por alguém... no futuro, na era da escrotidão, como diz o senhor K. E eu pedir uma morte honrada, eu quero morrer de velhice. Isso pra mim é uma morte honrada. Depois de do matar o Samuka, ele já tava praticamente dominando todas as tribos. Faltava os Naimanes. Quando ele derrotou esse, a galera falou assim, não, tá todo mundo contigo e ninguém abre. Porra, não tinha mais o que... O cara já era o catiço, né, mesmo? É, cara. Era o catiço da planície. Change significa catiço da planície em mongol. E sorte também. sempre alguma coisa é sorte. Então, em 1206... Temujin deixou de ser Temujin e passou a ser Gengis Khan. O homem de mil nomes. Qualquer coisa. Será que significa o Khan de gengivas grandes? Será que esse cara que tem as gengivas gigantes? Puta merda, não, não. O Gengis Khan mandou um discurso maneiro. Ele pegou uma flecha e falou assim, olha, uma tribo é como uma flecha. Certo. E é facilmente quebrava ele, pum, clac, quebrava a flecha, né? Uhum. Muitas tribos são como várias flechas. Ele pegava um chumaço de flecha e elas são juntos... Elas são inquebráveis. São difíceis de quebrar, inquebráveis. Não, mas isso era um discurso motivador de batalha e tal, pra mostrar que a nação dele. Eu ouvi isso na Omni Internacional. Isso não foi o pai dele, o pai do Gengis Khan que falou pra ele isso? Não? Pode ter falado e ele repetiu depois durante a vida toda. Pode ser, porque eu acho que isso aí é bem no início da história que falou isso. Eu acho que o pai dele fala pra ele e pro irmão, pros irmãos. Mas isso era uma grande verdade. Isso foi o que ele fez com a Mongólia, né? Uniu as tribos pra se tornarem fortes e inquebráveis. Agora tu falou em discurso, no livro tem um discurso maneiríssimo também. Qual é? Ele fala, ele juntou mil tribos lá e ele pede a bandeira de todas as tribos e aí bota todas elas juntas assim e fala, agora nós somos uma tribo só, mas cada um ainda tem suas pinimbas, seus costumes, suas desavenças, suas alianças. Então essas bandeiras vão ficar aqui no tempo desbotando. Quando todas ficarem brancas, nós seremos a tribo de... Olha. Gengis Khan. Só que foda, hein? Aí ele entrou dentro da barraca, botou na água sanitária, falou assim, pronto, já somos. Então, ele tinha por volta de 40 anos quando ele conseguiu unificar a Mongólia. Tá bom, né? Pra quem era miserável quando era criança. E pra idade média, né, brother? Porra, você tá brincando, né? 40 anos. Você viu até os 40 anos? Pois é. Já era lucro. Uhum. E aí tá ele foi... Foi eleito Kagan. Que pariu, tá ótimo. Que era literalmente Khan de todos os Khans. Isso. E recebe o nome de Genghis Khan, que é a versão mongólica para Genghis Khan, que é uma versão persa. Isso foi numa cerimônia no às margens de um rio lá, do rio Onon, numa cerimônia xamanista. E aí ele tem a seguinte informação, passam para ele, né? O xamã chega para ele e fala assim, olha, o deus de tudo que existe tá falando aqui que você tem uma missão divina. Ele é mesmo? Qual seria ele? Dominar o mundo. Olha aí. Aí ele, filha da p... Aí ele responde, porra, não pode ser 24 territórios da sua escolha. E ele era um cara bitolado foda, ele falou, é isso, né? Porra, fazer é o quê? Isso que eu tenho que fazer, eu tenho que dominar o mundo, né? Sabe o que foi mais surpreendente pra mim? É descobrir que a palavra xamã vem do russo, cara. Ah, é? É sim. Eu sempre achei que era uma parada americana, né? Por causa de índio-americano, xamã. Mas não, xamã é russo. E Chacacan? O que seria Chacacan? Acho que tem um grupo que chama Chacacan. Da que pariu, cara. Tem um grupo que chama Gengis Khan, né? É verdade. É, pô, reinou no Qual é a Música durante muito tempo. Eles e o trio Los Angeles. Ele olha pro mapa, qual é o próximo desafio? Ele tem um império pequeno aqui embaixo de mim, chamado China. Eles tinham uma certa raiva dos chineses, né? É quem não tem, né, cara? É isso. Olha só, quando ele olha... Porque a China era o império mais civilizado do mundo nessa época. Os caras eram realmente... Sem dúvida. Civilizados, assim, tanto de formas governamentais, sociais e tecnológicas. O que aconteceu, né, cara? Eles continuam fodas, cara. Só que tem chinês pra caralho. Mas, peraí, nessa época que eles eram a papa fina do mundo, eles peidavam, cagavam, arrotavam e cuspiam na rua, era tudo... Provavelmente. Você sabe que os costumes chineses, isso não é falta de educação, né? Não é. Pra cultura chinesa, você não pode guardar dentro de você nada que te faça mal. Exato. Então você não pode travar o peido, por exemplo. Porque a parada aqui, cara, ela tá ali te matando de alguma forma, né? Então você tem que mandar ver, cara. Você tem que soltar as paradas. Se você tá com pigarro, você não pode ficar com aquele quindim dentro da boca. Você tem que mandar a ostra longe. Tem que tirar aquilo de você, cara. É normal. Então, eu fico me perguntando se na época que eles eram aquela maravilha, sedas e pincéis e não sei o que lá, mesmo assim rolava aquela escarração toda por todos os cantos. Provavelmente. Ó, vou te dizer uma curiosidade. A China é um império tão organizado já nessa época, já desde lá, na verdade, desde 1500 a.C., né? Como eu falei no início. Mas é tão organizado que tem uma curiosidade. Eles tinham um concurso público pra mandarim. E a prova final era uma sabatina que você fazia com o próprio imperador. Porra. Olha. É, pá. O que faz o mandarim? A porrada do homem de ferro. Não, mas o que faz o mandarim de verdade? É um funcionário de Estado. É como se fosse um samurai, mas não um guerreiro. É como um samurai em tempos de paz, vamos dizer assim. É o Aspone. É o Aspone. É um burocrata, exato. Então ele toma como objetivo, bom, vamos invadir a China, por que não? Tá logo ali. Tem uma parada também que é recorrente em vários períodos da história, inclusive nas cruzadas, que era o fato dele conseguir fazer a unificação mongol permanecer. Porque assim, a Mongólia, essas tribos todas já tinham sido unificadas há muito tempo atrás. Só que, por causa das desavenças entre as tribos, foi se desunificando. Uma das estratégias que o Gengis Khan pensou foi justamente ter um inimigo externo para inibir os conflitos internos. Olha aí, rapaz. Watchmen, né? É impressionante, né? Não é porque... em vez do Xongão, ele escolheu os chineses. Chineses, exato. E além disso, a China possuía reserva de ferro, de minério, engenharia, era tudo mais bonito do que o deles. Ferro foi descoberto na China 700 a.C., já, pra você ter uma ideia. E o imperador da China do Norte, que fazia ali fronteira com ele, disse que mandou uma carta pra ele, dizendo, olha, nosso império é tão grande quanto o mar, e você só tem um punhado de areia, né? Quem é você? Seu merda. A gente disse que começou uma campanha de 6 anos, que levou 50 mil homens para a China, para dominar a capital, Pequim. Na verdade, a China, nessa época, como eu falei no começo, era dividida em 3 impérios. Era o Império Jin, a China do Norte, tinha o Império Minyak, que é a Xixia, ao sul da Mongólia, e tem o Império Song, que era a parte maior, que era o Império do Sul. Certo. O primeiro lugar onde o Gengis Khan atacou foi a Xixia, que era o Império menorzinho. Mas já tinha o muro, né? Já tinha. Eu já sei tinha. Que ele deu a volta no muro. Pra atacar a Xixia, não precisou dar a volta no muro, porque ele era a China do lado de fora. Ah, tá. Ele não conseguiu invadir a capital, mas só que ele tocou um terror tão foda no Império, que o Imperador, para, pelo amor de Deus. Eu dou a minha filha como prova de vassalagem. Olha só. Mas pelo amor de Deus, para de tocar o terror. E aí ele falou, eu sou o dono da China, da Xixia. Sim, sim. Eu sou o dono da Xixina, né? E aí ele falou assim, bom, esse aqui foi fácil, agora vamos tentar um maiorzinho. E aí foi essa campanha que sitiou Pequim, né? É, mas ele teve que dar a volta no muro, né? Que os chineses construíram aquela baita muralha durante séculos, né? Não foi por causa dos mongóis, como diz... Eram várias muralhas que depois foram, né? Mesmo porque se eles tivessem construído aquela muralha por conta dos mongóis, seria muito mais impressionante do que é. Porque seria construído em tempo recorde, né, cara? Não. Porra, os caras estão vindo aí, vamos esticar um muro aqui, bota o servente pra lá, puxa 3 fiadas cada um e vambora. A grande muralha, ela se formou a partir de várias pequenas muralhas que várias províncias foram fazendo. Então, assim, você não tem como saber. Não, várias grandes muralhas, né, cara? Áreas gigantes, sabe? E não era assim de pedra, né? Isso. Primeiro era de madeira, depois eles foram sendo reformados. Que nem o Civilization. Civilization, exatamente. Primeiro de pá, olha depois, né? Exatamente, o lobo mal veio, né? Aí eles fizeram a porra da muralha pra impedir que os povos do norte invadissem a China. E o Gengis Khan brilhantemente falou assim, se a gente dá uma contornada... Aí chegou no fim, tinha uma entrada, tá ligado? Não, sem nenhum guarda. Só tinha um sentinela lá esperando. Tinha três tijolinhos ainda não. Bem inclinados e uma pilha de pedras pra terminar. Sem obras, né? Mas assim, isso só foi possível justamente pelo pulo do gato dos mongóis, né, cara? Que ninguém esperava o que o exército mongol tinha, né? Que era uma grande surpresa, a mobilidade, né, cara? Foi isso que permitiu que ele desse a volta e fosse rápido o suficiente pra virar, né? Porque qualquer outro império, qualquer outro exército que invadisse, ia vir ali com a infantaria, ia parar ali em frente, ia demorar anos, né, pra contornar a muralha, né? A mobilidade do exército mongol é impressionante. Além dos cavalos, cada cavaleiro levava mais dois cavalos, né? Porque eles iam revezando os cavalos. Isso. Além disso, eles tinham um sistema hierárquico decimal. Isso. Acho que em Roma também já era usado assim. Ele tinha contato com 10 generais e ele mandava e essas ordens iam passando. Então era extremamente ágil também. Uhum. Apesar de ter o problema do telefone sem fio. Mas como é que era a organização de baixo pra cima? Eram 10 cavaleiros, uhum, que eram chefiados por um decano. 10 decúrias por um centurião. 10 centúrias por um milenário. 10 mil cavaleiros, que não tinha nome. Não, tinha assim. Era turma e são chefiados por um capitão. Cada 10 capitães tinha um general. E só esses 10 generais que falavam diretamente com o Gengis Khan. Muito legal. E hoje em dia ainda é usado essa tática, essa estratégia, né? O sistema que hoje é chamado de C3, Comando, Controle e Comunicação. Uhum. Ele tinha agilidade também, além da agilidade que os cavalos propiciavam, ele tinha agilidade na informação. É claro, com certeza. Você tinha uma hierarquia muito bem organizada. E outra coisa, à noite, o Gengis Khan mandava cada homem acender 5 fogos. 5 fogueiras. Sim. Quem via de longe os scouts e tal... Fudeu. Fudeu. Tinha a impressão que era um exército muito maior do que... E porque você olha uma fogueira, não tem um cara só na fogueira? Exato. Né? Sempre tem dois ou três ali encostados. Com certeza, né? Foi usado em Pequim isso, não foi? Essa estratégia acho que foi usada em Pequim. Foi. Essa especial. Como tinham dinheiro, mandaram mercenários interceptarem o exército de Genghis Khan. Ah, é verdade, né? Depois que já tinham contornado. Exato, depois de contornado. É, dentro da China. Foi dentro da China. Eles já estavam tocando terror. Os mercenários passaram pro lado de Genghis Khan. E em vez de enfraquecer o exército dele, fortaleceram o exército. Eu não sei exatamente o que aconteceu pra eles se virarem, né? Mas você sabe, não? Mercenário é mercenário, né, cara? Claro, né, cara? Então ele chegou em Pequim. E tinha um problema, coisa que ele nunca tinha enfrentado antes. Um muro de 12 metros de altura e 30 quilômetros de extensão em volta da cidade. Essa não tinha abertura. Pelo menos, né? E cheio de cachorro dentro, né, cara? Estoque de comida até. E eles estavam acostumados a combater em campo aberto. É, realmente era um desafio pra ele, porque ele nunca tinha feito um sítio. Nisso, o Monteiro Lobato saiu na frente dele, né? Puta merda! Eu não tenho mais... Não posso ficar botando muito atrapalhante na hora. Para com isso. Mas então, a primeira coisa a fazer ao sitiar uma cidade é sentar e esperar, né? Claro, pô. Então ele fez acampamento ali, pô, começou a sentir a cidade e deixa esses caras, vão ver até onde eles vão pra, quando eles arregam, né? Isso. Então deixou os caras lá meses, morrendo de fome. Que qualquer suprimento que chegasse pra Pequim, Beijing, eles, opa, é obrigado. Nosso. Obrigado. Pode voltar. Exatamente. E sem pagar, né? É, claro, né? Mas eles tinham uma tática muito boa, cara, de uma parada que eles faziam muito bem, que era pegar a pomba e amarrar no pé da pomba uma tochinha de fogo. Aí a pomba ia pra dentro da cidade, parava nos telhados, e aquela porra é toda de madeira, né? E começava a pegar fogo. Porra! Na cidade. Caraca, que excelente, cara. E nego ficava jogando água de balde, brother. Caraca, que bonito. Caraca, acabando com a água da cidade. Né? Lógico. Mas diz que os habitantes de Pequim, que era uma mega cidade, 300 mil habitantes na época. 350 mil habitantes. As maiores cidades aí da Idade Média. Mas dizem que eles tiveram que recorrer ao canibalismo até, porque não tinha comida, cara. As pessoas morrendo. Tinha acabado cachorro, barata e grilo, né, cara? Tudo, cara. Horrível. Obviamente ele tinha capturado muitos chineses, né, e engenheiros também que ensinaram ele a fazer armas de guerra, catapultas e aqueles escudos com rodas, né? Pra você avançar com a sua infantaria. Palestras e todas aquelas outras armas de cerco que a gente falou no Nerdcast de armas. Porque os chineses eram fodões. Eles que sabiam esses segredos todos, né, cara? Esses caras eram avançadíssimos tecnologicamente. E ele começou a usar essas armas contra eles. E aí começou o combate final que ele filmou. Agora, chega, vamos avançar, vamos tomar essa porra de uma vez por todas. Acho que dá. E os chineses ainda tinham boas armas. Eles jogavam bombas de óleo, metal fundido e cocô neles. Ah, e a parada do cocô? Era tipo uma bola de cerâmica, isso, né? Eles botavam todos esses materiais inflamáveis. Era um granadão. Um granadão. E quando jogavam com a catapulta, ela batia no chão, quebrava, o fogo entrava em contato com o óleo e bluf, explodia, né? Isso. Eles jogavam também no campo uns espetos, né? Pra foder os cavalos deles. Isso, isso. Era um espigão que tinha um... quatro pontas. Não, eles ficavam três pontas apoiadas no chão e uma pra cima. Ah, e o cavalo pisava aquilo, naquilo e... Um abraço. Um abraço. Não dava mais jeito. Era a primeira mina terrestre. Exato. Era uma mina terrestre. Mas mesmo assim não deu, cara. Eles realmente invadiram... Nas minhas fontes, na verdade, eles não conseguiram invadir na primeira vez. Só que eles estavam num perrengue tão foda lá dentro da cidade que o imperador se submeteu e pagou uma quantia em tesouros pra eles irem embora. E aí ele chegou e falou assim, não, tudo bem, eu sou seu vassalo, tomo o dinheiro aqui e vai embora. O Gengis Khan ficou de boa e tal. E o imperador falou assim, olha... Quase que eles entraram aqui. Então eu vou mudar a minha corte pra uma outra cidade mais ao sul, que chama Kaifeng. E se transferiu pro sul. Ah, mas então ele pagou pra poder sair, então. Aí o Gengis Khan falou assim, ah é? Não tem mais imperador na cidade? Então eu vou entrar agora. Entrou e, como diria o Blue Hand, que não está aqui hoje, infelizmente, obliterou toda a forma de vida da cidade. Exatamente. Por um mês eles queimaram e saquearam. E sabe, não tem esse negócio de conquistar agora eu sou o seu rei, não... É o Unleash Hell, né, cara? Unleash Hell. Destruíram Pequim, cara. Destruíram. Muito ódio no coração desses mongóis, né, cara? A cidade já tava devastada também, né? Daí é você entrar queimando e matando tudo e todos, né, cara? Ele não tinha vontade de ficar ali. É, né? vou fazer aqui, constituir família, fazer um... Não, é, velho. Pegar essa cidade pra mim que já tá montada, tem um muro, uma beleza de muro. Pois é. Não, vamos queimar esta porra toda. E pra que aquilo tudo, né, cara? Eles gostavam era de camping. É, pois é, exato. Queriam, né, parar o trailer deles no... perto de uma sombrinha, né, cara? Eu sou simples, né? Aí, quando ele acabou de destruir Benjin, ele foi pra Karaktai, que era um reino a oeste, onde hoje é o Cazaquistão, um pedaço da China e o Quirguistão. Porque lá tinha um rei que forçou a população, que era islâmica, a se converter em cristão. E aí a galera ficou revoltosa e tal, o reino ficou mais frágil. Aí começou a prejudicar a rota da seda, que o Gengis Khan já tava ganhando uma grana com exportação de seda. É aquele negócio do JP, né? De diversificar os negócios. Sim. O Gengis Khan ficou no veneno e mandou o jab. Sabe o que é o jab? Não, o que é o jab? Não é o primeiro soco antes do direto. Puta, que ótimo. O Jeb era um cara que era de uma das tribos que lutou contra o Gengis Khan e ele tinha uma pontaria foda. E aí ele viu o Gengis Khan e falou assim, eu vou matar o cara. Chegou, soltou-lhe a flecha e acertou na perna do Gengis Khan. Quando acabou a guerra, prendeu todo mundo lá, matou quem tinha que matar. Esse Jeb chegou e foi falar pro Gengis Khan. Tá vendo essa flecha aí na tua perna? Porque o Gengis Khan ficou com a flecha enfiada, Dias. Essa flecha aí fui eu que atirei. Ou você pode me matar, ou você pode me incorporar ao seu exército e eu serei leal a vida inteira. Uhum. E esse Jeb virou o maior, junto com o Subotai, o maior general do Gengis Khan. Ele, o Subotai, mais dois caras eram chamados os cães de guerra do Gengis Khan. Imagina o que esses caras não faziam mesmo. Esse Jeb chegou com 20 mil cavaleiros no local e a população falou assim, não, vocês vão deixar a gente orar pra lá? Olha, você ora pra quem você quiser, brother, a gente só quer destruir. E aí ele falou, ah, então pode entrar. E aí eles depuseram o rei e ocuparam a capital. E aí virou mais um dos reinos do Império Mongol. Ele tinha um grande interesse com essa região, era mais comercial do que isso, conquista, é. Como era com a Ninguém China. Vive de destruição e escrotização a vida inteira. Né, Exatamente. Nessa época ele já estava mais velho, estava começando a amolecer um pouco o coração. Então ele destruía metade. Pelos velhos tempos, né? Dava uma queimada, mas aí depois ele, né, vamos fechar um negócio. Isso aqui. Exatamente. O galope amoleceu aquele coração duro. E aí ele partiu pro sul, onde tinha um reino que chamava Carésme. Hoje é o Afeganistão e uma parte do Irã. Ele tinha certas relações diplomáticas com o rei de lá, que era o rei Maomé II. Só que esse rei Maomé II tomou um malandrops, ficou malandrius, atacou uma caravana de mercadores que estavam vindo da Mongólia, estavam levando mercadoria e tal, não sei o quê. E aí ele mandou os embaixadores exigindo explicação, e a resposta foi a decapitação dos embaixadores. Exato. Só que aí o Gengis Khan mandou o Jeb e o Subotei. Mandou logo os dois assassinos sanguinários, né? Deve ter cuspido fogo, meu irmão. Ele ficou no veneno foda e mandou 150 mil dessa vez, cavaleiros. Olha isso. Ele imagina vai... 150 mil cavaleiros de pônei. Imagina o terremoto que é, cara. E aquele barulho de arrastar, aquela... É como se fosse um terremoto e você estivesse sendo invadido por cobras. O arrastar, claro. Agora o exército dele já era de ponta, tá ligado? Ele já tinha as armas de cerco e tal. Não, tinha... E armaduras, tudo bonitinho, né? É, e a parada chamada fogo voador, que era nafta. Era a primeira napalm, né? Ele pegou toda a tecnologia chinesa dos Jin e absorveu tudo pra ele. Então as armaduras de placa, de metal, ele passou a usar. Uh-huh. Usava seda por baixo, porque seda é, né? Você não consegue cortar, não consegue seda, cortar, né? Exatamente. Os malandros da Lapa, né? Estão aí. No pescoço. Exato, né? Né? O lencinho de seda não é pra fazer charme. Exato, muito bom. Não, e tem uma parada também que quando você recebe uma flechada com a seda, é mais fácil de tirar a isso, flecha de ficar, não é? Justamente porque a seda não rasga, a seda não corta. Entra junto? Entra junto. Aí você faz um... É, tu chama... Sabe qual é? Tu dá a esticada na toalha e a flecha foi pra fora. Exato. Mas não rompe mesmo seda assim, cara? Não rompe. Eu seda não... é foda, cara. É uma porrada... Uma flechada violenta. Não, não é todo mundo que tava escapando só porque tava de seda. Exato. Mas tu não era varado nem nada. Ah, maneiro. E aí ele invadiu a capital, ele destruiu os diques que tinha na cidade e inundou a cidade. Caraca, cara. Muito bom, parabéns, cara. Isso aqui é um sanguinário, né, de caráter. Ele é bom da vez. Quando ele fica com vingança no coração, ele fica sinistro. Ele vai pro inferno, né? Até aí era vingança contra os embaixadores dele, né? Uhum. Só que aí esse rei Maomé II fugiu e morreu. O filho dele ficou no veneno e juntou um exército que conseguiu vencer os mongóis. Puta. E aí o Gengis Khan falou assim: agora vou eu em pessoa. Ah! Aí os ingressos ficam mais caros. Boa. Tá vindo ele. Porra. Esse foi o limite ao sul do que o Gengis Khan conseguiu chegar. Que era o limite, assim, mais ou menos ali na Índia, que foi o mesmo lugar onde o Alexandre o Grande parou também. Na verdade, é o limite onde ele conseguiu destruir, que era o marco dele. Não, e aí ele falou assim: não, eu não vou mais pro sul, agora eu vou pro oeste destruir coisas novas. Chega, né, dessa mesmice do cara. Vocês estão muito... Tá muito a mesma coisa aí embaixo. Aí os dois malucos sanguinários, Jeb e Subotai, foram pro Cáucaso, que é ali Geórgia, Armênia, Azerbaijão, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Eles ficaram sabendo que tinha um povo lá, guerreiro, que era muito próspero comercialmente, né? Faziam trocas com aquele Carésme, que foi o primeiro lugar lá que eles destruíram. E aí eles foram pra lá. E tudo que eles encontraram no caminho até o Mar Negro, eles destruíram. Ninguém podia esperar nada diferente, né, cara? Gente, olha só, marca o caminho pra casa aí com fumaça negra. Vamos marcar com destroços, morte, dor e fogo, né, cara? Aí os príncipes russos falaram assim: não, esses caras estão chegando muito perto. E aí mandaram 80 mil homens pra enfrentar os mongóis em auxílio à população lá dos reinos do Cáucaso. Os mongóis estavam com menor número, mas aí eles já estavam ninjas, né, cara? Uhum. Quando chegaram 80 mil, eles fingiram que estavam fugindo. Ah, isso é excelente, cara. Porque eles fizeram um ataque, começaram a levar flechado, cara. Começaram a morrer. Uh-huh. Aí quem não morreu começou a fugir. Uh-huh. A galera partiu pra cima. Os que levaram flechada não estavam mortos, que estavam com a porra da seda. Começaram a puxar flecha e levantar do meio do nada. Uh-huh. E quem tava correndo deu meia volta e voltou. E quem não tava lá... Chegaram por trás. Veio por trás e foi um desespero, cara. Mas o único povo que eles encontraram que foram mais selvagens, sanguinários do que eles, foram os búlgaros. Uhum. Que eles entraram em conflito e saíram meio ressabiados. Mas aí eles acharam outros lugares pra destruir e esqueceram os búlgaros. O engraçado é que na Rússia, nessa época, eles não chegaram a destruir a Rússia. Fazia parte do Império, porque os russos falaram assim: não, tudo bem. A gente é seu vassalo, você é nosso suzerano, pega nada, não precisa vir aqui. E aí eles, ah, então tá bom, tá de bom tamanho. Tá bom, vou acender a fogueira aqui e agora é meu. Exato. Essa conta de maior império, né, cara, é uma conta modinha do cacete. Na verdade, quando foi considerado o maior império de todos os tempos, foi na época do neto dele, do Kublai Khan. Chegou a 33 milhões de quilômetros quadrados. Uhum. E aí, por mais que eles não tenham ocupado, só chegaram destruindo, eles chegaram à Síria, no Oriente Médio, destruíram Bagdá, destruíram tudo que tinha no caminho. O pessoal que foi pelo norte, que foi chamado a Horda de Ouro, só parou, como o Dudu falou, as portas de Viena. Putz grila, cara. E foi porque o chefão, o Khan lá na época, o filho do Genghis Khan, tinha morrido, e aí tinha que escolher um novo. E aí, pra escolher o novo, eles tinham que voltar. Isso que era uma puta foda, cara. Ah, eleição para tudo, cara. Eles voltavam tudo, aí chegavam lá, escolhiam, então agora volta e destrói tudo de novo. Exato. O neto dele, o Kublai Khan, ele tentou invadir o Japão, inclusive, duas vezes. A gente comentou que o neto quer de Japão, mas isso. Não conseguiu, por causa dos tufões, da porra da coincidência foda. Ou os deuses japoneses mesmo estavam fodas e meteram um tufão na cara deles as duas vezes que ele invadiu. E não deu certo. O Japão continua puro. Os ventos sagrados, kamikazes, né? Kamikazes, exatamente. Então, apesar do império sob o Kublai Khan ser o mais extenso, né? Ele foi meio escrotinho também, porque assim, o sonho dele era se tornar chinês. Olha aí! Que... E tanto que ele passou a capital do império pra Pequim, quando ele venceu definitivamente o Song, e aí ele unificou a China passou a ser todinha de poder mongol, e aí ele fundou uma dinastia, que era a dinastia Yuan. Olha só. Que era, na verdade, uma dinastia mongólica, mas que dominava a China. Na época dele, um quinto da área do globo era Império Mongol. E esses caras viviam bastante, cara. Porque, porra, o Kublai Khan morreu também com 72 anos de idade. Olha, pô. O Genghis morreu com quantos anos? 70 e pouco também. Ah, parabéns. Não, fora que assim, se o cara fosse um monge chinês, vivesse 70 anos, tudo bem. Mas, porra, o cara era guerreiro. Tava lá na frente de batalha. É foda. Tomava foda flecha a dar com o rodo. Mas foi isso, o Genghis Khan não conseguiu conquistar o mundo. Ele, quando estava no leito de morte, ele falou isso. Ele, olha, eu conquistei um vasto império, mas a minha vida foi muito curta para lhes dar o mundo. Agora, eu fico imaginando, como é que o mongol ia saber que conquistou o mundo? Eu vou destruído, quando eu der a volta e chegar aqui de novo, eu conquistei. Basicamente... Na verdade, nem isso, porque eles achavam que o mundo era quadrado. Quando eu chegar na beirada e caía, foi quando eu cheguei. É, quando chegar na beirada, estão procurando a beirada. Sabe que ele antes de morrer, quando ele já estava bem velhinho, ele estava preocupado, né, que a morte estava chegando. E ele estava vendo que ainda tinha muita coisa para ele destruir. Exato. Aí ele mandou vir da China um cara chamado Shang Shun. O monge taoísta? Isso, que deve ser alguma coisa sorte, né, Dudu? Com certeza. O Shang Shun era o mais famoso dos sete discípulos taoístas do Wang Xiongyang, os que eram chamados sete mortais. E esse cara, esse velho sábio, diziam pra ele que ele tinha a fórmula da vida eterna. E aí ele chamou, aí ficou lá na tenda conversando. Aí ele perguntou, não, então, o que, que eu tenho que fazer? Me fala que eu vou lá buscar. É bolinha de ping-pong amarela? Eu busco. Qualquer coisa eu faço pra ter a vida eterna, porque eu preciso. Deus falou pra mim que eu tinha que conquistar o mundo e tá acabando minha vida e eu ainda não conquistei. Depois de 2 meses conversando, o sábio disse pro Genghis Khan que ele não conseguia dar a vida eterna, mas isso. Ele podia dar uns conselhos pra lá ele aumentar a longevidade dele. Exato. E aí ele falou, entre os conselhos, ele falou assim, olha, você não bebe, não fume, não anda a cavalo e não... Aí o Genghis Khan falou, como é que é? Tá de sacanagem comigo, amigo. A abstinência sexual que ele teria que, né, incorporar à vida dele. Ele tinha que ter a abstinência sexual. Aí o Genghis Khan tocou o f***-se e... Literalmente. Olha. E dizem que 1 a cada 200 homens na Terra tem a linhagem genética do Genghis Khan, né? Caraca, cara. O cara ele comeu não... como se fosse o Julio Iglesias, cara. Demole traçou até esse monge aí que tava na frente dele. Não vou fazer abstinência e ainda vou c*** você. Que é isso, que horror. História é essa, pô. A maneira como é que ele morreu, né, cara? Ele tava a cavalo, numa caçada, aí ele foi atropelado por um javali. Que isso? caiu do cavalo. Ele, na verdade, ele tava velhinho já, né? Então ele tava atrás de um... caçando e tal. Ele caiu do cavalo e um javali passou por cima. Nossa, que horror. Não, mas ele morreu na cama, né? Porque... Ah, não, o javali atropelou, arrebentou ele todo, carregaram o moribundo, exato, pra ele morrer em casa. Exato. Mas aí passou pro filho dele, o Godei. Na verdade, ele dividiu o império em 4 canatos e deixou, tipo, como o chefe de todos os canatos, o Godei. Seria o Khan. Uhum. Kagan, Gakan, sei lá. Mas cada um ficou com uma parte. O pessoal que tinha subido lá pra Rússia ficou com a Horda de Ouro. O pessoal que tinha ido pro Oriente Médio ficou com o Ilkhanato. O Kublai ficou com... Não era filho dele, era neto, mas era o general que tava atacando a China Song. Só uma curiosidade aí, é que o Kublai foi o cara que conheceu o Marco Polo, né? Exatamente. O Kublai Khan. Foi bem ativo o Kublai Khan, né? O neto dele. Mas... depois do Ogodei, ainda teve o Monka, que foi eleito como o grande Khan. Ele ficou de 51 a 59. É, 51 a 59. 1251 a 1259. Porra. Ditadura. Foi na época da ditadura. Porra. E depois entrou o Kublai Khan, que foi a expansão máxima do Império Mongol, né? 1264 a 1294 foi o Kublai. Teve Gengis Khan. Isso. Ogodei. Khan. Monka Khan. E... Kublai Khan. E falta o Montalbán. Chega nessa viagem. É demais.